Um jardim, um coreto, a música e a saudade, com os melhores cartazes, com as melhores dicas que o rádio tocava. Nós recebemos da cidade de Jundiaí, caro senhor Rubens Betting. É com satisfação que escrevo pela vez primeira a este excelente cartaz radiofônico. Gosto da maneira que é conduzido o programa, com muita música de ótima qualidade. Aí ele faz o relato, quem nos envia esta simpática ativa é o nosso gentil ouvinte que reside na cidade de Jundiaí, senhor Olívio Biasotto, da rua Malvina Bressani, Jundiaí, São Paulo. Pelas palavras elogiosas, a nossa equipe e nós também agradecemos ao senhor Olívio Biasotto, que gostaria de ouvir nesta manhã, com Carlos Galhardo, arranjo do maestro Gaia. Carlos Galhardo canta do Roberto Roberti, Ricardo O Felizardo. Ainda Silvio Caldas desfilando garbosamente para defender, em arranjo do Renato de Oliveira, do Chico Alves, o voz, Lua Nova, que coisa linda. Para ele, o senhor Olívio Biasotto, da rua Malvina Bressani, cidade de Jundiaí, que pela vez primeira participa desta pedida, esperamos que o senhor Olívio Biasotto nos envie mais cartas. Carlos Galhardo, mais uma vez, em nosso coreto imaginário, para defender do Peter Pan a composição Porque Cantam os Passarinhos. Ricardo, o Felizardo, vivia sempre a cantar. Ricardo, o Felizardo, vivia sempre a cantar. Mas um dia um amor malvado quase fez Ricardo chorar. Mas um dia um amor malvado quase fez Ricardo chorar. Canta, oh, assobia, mostra tua alegria. Canta, faz como eu, canta que o mundo é teu. Canta, oh, assobia, mostra tua alegria. Canta, faz como eu, canta que o mundo é teu. Sempre a cantar. Ricardo, Felizardo, vivia sempre a cantar. Mas um dia um amor malvado quase fez Ricardo chorar. Mas um dia um amor malvado quase fez Ricardo chorar. Surgiste, que encantamento na minha alcova toda tafu. Pensei que a lua neste momento tinha caído do céu azul. Vinhas de branco, teu véu ao vento, mas parecia sonho ou visão. Quando surgiste, que encantamento bateu cá dentro meu coração. Pela janela transparecia a lua branca, a lua nova, toda de fora, vendo a alegria que transbordava de minha alcova. Pela janela transparecia a lua branca, a lua nova, toda de fora, vendo a alegria que transbordava de minha alcova. Foi uma noite, apenas uma, não mais volveste ao ninho em flor. Teu leito branco, da cor da espuma, chora saudoso do nosso amor. E a minha alcova, imersa em bruma, emudecida depois ficou. Foi uma noite, apenas uma, foi uma noite que já passou. Pela janela eu vejo agora a lua branca, a lua nova, muito espantada, fitar de fora toda a tristeza de minha alcova. Pela janela eu vejo agora a lua branca, a lua nova, muito espantada, fitar de fora toda a tristeza de mim. Amei sem querer amar, e depois chorei sem querer chorar. Perguntar por que não posso viver bem sem teus carinhos é mesmo que perguntar por que cantam os passarinhos. É mesmo que porque cantam os passarinhos. Eu amei, amei, sem querer amar, e depois chorei, sem querer chorar. Perguntar por que não posso viver bem sem teu amor é mesmo que perguntar por que roseira da flor. É mesmo que perguntar por que roseira da flor. Thank you. querer chorar, perguntar por que não posso viver bem sem teus carinhos. É mesmo que perguntar por que cantam os passarinhos. É mesmo que perguntar por que cantam os passarinhos. Você não ouve uma música qualquer. Nós também não tocamos qualquer música. O que há de melhor em música? Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Vamos atender agora ele que reside aqui em São Carlos, ele que é o nosso gentil ouvinte, o engenheiro senhor João Carlos Greco, que recentemente esteve no Guarujá, se esbaldando nas ondas marinhas, lá do Guarujá. O engenheiro João Carlos Greco, nesta manhã, está em nossa sintonia. Ele que tem excelente e apurado bom gosto, quer ouvir com Oswaldo Prático e coro, em belíssimo arranjo. Oswaldo Prático defende, do Catulo da Paixão Cearense, o Poeta do Sertão. Que página maravilhosa e que gravação soberba. Ainda para ele que recentemente esteve lá no Guarujá, tomando aquele gostoso banho de sol e aquele delicioso banho de mar, o engenheiro João Carlos Greco, que ainda quer ouvir do professor Sérgio Mascarenhas. Vamos repetir, professor Sérgio Mascarenhas, aqui mostrando sua vida de compositor. Ele que é professor PhD da nossa USP, querida USP. Ele assina Pelé, Homem Gol, assinado pelo professor Sérgio Mascarenhas, interpretação da cantora Margarete D'Arezzo, gravação maravilhosa, feita aqui em São Carlos, pela Birimbau Studios. Não há poeta, não há como os filhos do Ceará. Se chora o pinho em desafio, gemedor, não há poeta como os filhos do sertão sem ser doutor. O zóio quente da cabocla faz a gente ser poeta de repente, se a poesia vem do amor. O Curitamo, toda fama, o Chico Gama, o João Ragé, o Catulé, o Canindé, o Riachão. Quando eles dançam no baião, só tem na boca esse nome de cabocla que escangalha o coração. Não há poeta, não há como os fios do Ceará. Não há poeta, não há como os fios do Ceará. Cromado, homem letrado, lá das cortes, se quiser brincar comigo muito, então cê tem que ler o livro da inteligência e da sabença, mas porém a mata virgem tem poesia como quê? Eu outro dia vi carola, uma roceira, lá pras bandas da poeira, temperando igarapé. Desde esse dia senti na alma poesia, temperei minha viola, cantei mais que um caburé. Não há poeta, não há como os fios do Ceará. Não há poeta, não há como os fios do Ceará. Eu sou roceiro, o meu nome é João Bueiro, vou fazer 30 de janeiro amanhã, se Deus quiser. Mas Deus me fez um cantador afamanado pra morrer crucificado nos coração das mulheres. Como os fios do Ceará. Não há poeta, não há como os fios do Ceará. Não há poeta, não há. Emocionante no Maracanã, no Brasil e no mundo. Bebê! Um jardim, um coreto, a música e a saudade pedida que está no ar há 14 anos consecutivos, agora pela Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Juninho, o nosso intervalo e na volta conosco vão desfilar garbosamente em nossa passarela Carmen Miranda, Banda da Guarda Civil e Orquestra de Coro RGE.